Venha para a Praça José Bonifácio. Traga o seu pendrive com músicas, seu chá gelado, chimarrão, um pano para sentar no chão, um lanchinho para dividir com os amigos. Traga sorrisos e seja responsável pelo seu lixo. O espaço público é plural, amplo, livre e não deve ser comercializado por nenhum tipo de instituição capitalista que, sob o disfarce de fazer cultura e entretenimento, quando na verdade faz somente a ampliação de seus mercados e negócios para as marcas que defende. A praça não é só sua, ela é muito nossa. Venha neste domingo, dia 23 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, na Praça José Bonifácio, em Cachoeira do Sul. Falou, Ed. Isso aí. Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, uma rádio livre e libertária aí da capital do arroz, carunchando os arrozeiros aí, né, mano? Metendo aí a bactéria aí na mente das pessoas, né, cara? Então, esse aí vai ser o nosso contrabando de número, não sei, porque tá mais de 2 anos no ar esse programa aí, então não faço ideia. De qual é o número dessa edição. Eu já nem salvo mais as gravações aqui com o número, eu boto só o nome ali do programa que foi. Mas é isso aí. Rádio Livre é isso mesmo, né, cara? A gente faz o que dá aqui, se vira como pode, faz a luta, faz o enfrentamento, faz a discussão também, né? E para poder aí compor, né? Então, o pessoal que tá ouvindo aí, já vou mandando abraços aí pro pessoal. Pessoal lá do Coletivo Feminista de Cachoeira do Sul, para os veganos e vegetarianos de Cachoeira do Sul, para o pessoal da editora artesanal Monstro dos Mares e para os nossos companheiros aqui da Rádio Caruncho, que estão aí, daqui a pouco vão participar do debate, enfim. A gente vai rolar 3 sons aqui. O primeiro é o pessoal aí do Infecção RS, começando aí com rap. Depois a gente entra com 2 cartola e depois a gente volta pro debate. É isso aí, vamos lá, metendo som aí na cabeça do pessoal. Rádio Caruncho é fogo na bomba. Mano, faca aos olhos que late, matando sua borra, minha mansão invade, espacada de trabalho, cozinha, arregaçar, passar pelos gurinas, fim na beira, chamar pra manhã, hoje me peço, conseguindo o olho e a vontade, e posso usar pedir pra ter mansão numa rodagem, pra poder ver lá de cima, todo mundo me corre, perdendo droga pra ele, porque se levando sacola, a dor é grande, minuto é pisoteado, esculachado, por um puto guardado, engravatado, que te ignora, não dá direito ao cidadão, promete vida melhor, mas só pra ele e não pros irmãos. Chuva de sangue quando os irmãos se rebelam. Se revolta e vai pra cima, tudo em honra da favela. Quem já viveu um dia apenas com água na barriga, dá direito à vida, valoriza a família. Mas quem come caviar, picanha, água de coco, morre seco. De tentação, toma mó troco. Rajado só pra cima dos manos, assim não dá. Pense que eles crescem tudo pronto pra matar. Não matar nem quem morrer, medicina concorda. Se a vida fosse igual pra todo mundo, é menos foda. E vai buscar, é isso que faz, ferramenta fala. Os moleque querem buscar tudo o que não ganharam. Só o azul teve na vida e não valorizaram. Na Cozolândia o rapaz jogando nota pra cima. Sinto pedo de remédio misturado com farinha. Quem não quer na baia com a tela de 50. Até os moleque puro, isso que fala, ferramenta. Cresceu sem pai, sem auxílio, sem moradia. Faz o sangue ferver, faz fazer o que não queria. Vira monstro, um pivete, coleciona artigo 57, 121, 16, vira bandido, crime cria, a rua educa, te liga a truta, acorda cedo pra viver e planta pra colher tua fruta, só de butuca não dá, vamos lutar, rapá, dá orgulho pra coroa, faz se emocionar, infelizmente não é como nós queremos, sonhamos em viver bem, mas nós só se fudemos, só se matemos, só se banhamos e sangue, bang bang, deixa pros playboy as balas, os rios de sangue, vamos viver, a vida não é bela, a cena aqui é outra, diferente da novela, matar o que morrer, medicina concorda. Se a vida fosse igual pra todo mundo, era menos foda. Os caras querem e vai buscar. É isso que faz ferramenta falar. Melhor matar do que morrer, medicina concorda. Se a vida fosse igual pra todo mundo, é menos foda. E vou buscar. É isso que faz ferramenta falar. Impossível nesta primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ai, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria, não vou. Escravizaram assim um pobre coração. É necessária nova punição pra trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, gritaria amor. Se eu pudesse, brigaria amor. Não escravizaram assim um pobre coração. É necessária nova punição pra trazer de volta minha liberdade. Se eu pudesse, brigaria amor. Se eu pudesse, gritaria amor. Yeah. Sei que alguém há de chorar quando eu morrer. Não sei não, hein, mano. Essa aí, então, foi o grande Cartola aí, né? O Samba Depression do Brasil aí. Queria, antes de fazer as aberturas tradicionais aqui, mandar um salve aí pro nosso companheiro aí que tava de aniversário aí essa semana e tal, né? O Iago, lá de Charqueadas aí. Forte abraço aí, companheiro. Muita luta aí pra ti. A gente tá junto aí nessa caminhada aí, nessa luta final aí contra o capital. Então, aquele abração aí, companheiro. Vou passar pro pessoal que tá na mesa aqui pra ir se apresentando e tal. E depois a gente já inicia o debate. Fala aí, gurizada. Careta aí na sequência aí. Nas falas aí. Vamos seguir a nossa luta aí. Mais um debate hoje aí, mais uma ideia trocada aí, mais som e mais luta aí, passar pro companheiro ali. E olha eu aqui de novo, perninha na área de novo, vamos tocar o contrabando aqui com a galera, fazer um bate-papo bem legal com a galera. Feito? Bom, pessoal, vou começar o programa então fazendo uma leitura aqui do Zine Tiro Certeiro, lá do pessoal da Articulação Libertária de Santa Maria. Já queria mandar um salve aí, então, pro pessoal. Forte no rolê aí, agilizado pra caramba. Careta trouxe reporte aí do pessoal lá, né, Careta? Já dá aí o recado. Eita, o que eu vi nas ruas de Santa Maria hoje lá, tá assim, ó. Até, não sei, sim, não desmerecendo outros grupos, assim, porque eu não sei quem é que fez, não sei quem é que produziu o material lá que tá na rua lá, mas a produção em Santa Maria tá fodida pra caralho, cara, assim, ó, no centro, tanto no centro como na periferia, assim, ó, é muito picha, é muito material nos muros, nos postes lá, e tá, me senti feliz de andar nas ruas de Santa Maria hoje, aí depois de um bom tempo sem visitar a terrinha, assim. Fiquei feliz, abri um sorriso e estourei uma cerveja de manhã para caminhar na rua, porque estava bacana de andar na rua, ver altos manifestos nas paredes, no buraco do Evandro Ber, lá no túnel que tem bem no calçadão lá, muito manifesto contra o prefeito lá, contra o Schirmer lá, que está todo mundo esperando a hora dele sair de lá para comemorar. E, se eu não me engano, quinta-feira vai rolar, se eu não me engano, vai ser nessa quinta aí que vai rolar um manifesto lá em Santa Maria. Até se alguém souber a data exata e o horário exato aí, comunica a nós, por gentileza aí, né? Vai rolar um manifesto fudido lá contra o aumento das passagens aí, contra essa máfia desgraçada da TU aí, que só sabe explorar o cara lá. Eu sei bem como é que é, porque eu sou de lá e é isso daí, pessoal, assim, ó. Depois que implantaram esse SIM aí, esse sistema único aí de exploração aí, só aumentou a desgraça aí. Esse ano aí estão prometendo licitação do transporte público em Santa Maria lá. Em Cachoeira também está para rolar aí. E é duas mãos aí que nós vamos ter que fazer e vamos ter que batalhar para rolar essa licitação mesmo aí, não ficar só na promessa aí. E vão fazer essas conexões aí agora, aí, né? Santa Maria, Cachoeira do Sul, direto aí. Charqueadas também aí, pessoal de Santa Cruz ali também. Pessoal de Porto Alegre também aí, que eu tô ligado aí, que tá na escuta aí da rádio direto lá. Pessoal do COB lá, né? Companheiro Theo, né? Da Combativos Subversivos lá, da Pararé da Desgraça também. Já me passou informe essa semana no Facebook aí, que tá direto na escuta também aí. Companheiro lá, e é isso aí, então vamos seguir direto aí na batalha aí, rumo ao passe livre, rumo à tarifa zero, e é isso daí, pessoal. Vou passar pro companheiro aí. É isso aí, muro branco, povo calado, né, cara? É nós. É isso aí. Bom, o texto aqui chama Ocupar os Espaços Públicos, é da nossa amiga lá, Camila Dalcin. E forte abraço aí para ela. Quando um espaço nos oprime, quando a cidade limpa as vozes nos muros, quando a cultura é privada, branca, patriarcal, quando o centro é para quem pode pagar por ele, reagimos. Não com a violência que sofremos, mas com a arte que condenam. Por isso, ocupar as ruas, as praças, os becos, as quadras, as gramas, os vazios com música, poesia, cor, tinta, corpo e revolução é o que nos move. Nos move compartilhar fazeres, a transformar a troca em nossa principal moeda, a socializar os teres, os saberes. Nos move a autonomia, nos move a tomar a cidade que é nossa e não a queremos limpa. Queremos ela contaminada pelas cores da cultura da periferia, indígena e quilombola. Para além de existir o artigo 5º da Constituição, que legitima nosso acesso e utilização dos espaços públicos, a utilização desses espaços muitas vezes nos são negados pela burocracia e por interesses dos dominantes. Criar rodas de conversas, culturais, festas, debates, isso torna a cidade viva. A cidade que para uns é composta por pessoas, para nós a cidade é as pessoas. Ela é feita do movimento dos corpos e mente de trabalhadores que cotidianamente deslocam-se da margem para o centro e vice-versa, para fazer a cidade funcionar. Claro que o nome cidade e seu uso têm outras características para uma cidade seja cidade. Mas pensemos na cidade como uma polis, aquele termo grego para cidade, onde os cidadãos participavam ativamente das questões políticas e econômicas. Por isso, tentaremos analisar como que o uso dos locais públicos que são empoderados ou que são alvos de práticas religiosas ou de politicagem partidária, ou estão cedidas à privatização como praças, largos, parques e terrenos baldios, poderão ser ocupados por nós, o povo, que muitas vezes somos passivos às atividades propostas por algum órgão municipal ou instituição ou empresas que, por meio de editais e programas culturais, nos distanciam e inviabilizam com suas burocracias com a desculpa de ser mais democrático, negando as ações de qualquer pessoa que queira utilizar o espaço que é público. Atualmente, existem alguns coletivos, movimentos e pessoas autônomas que se organizam para ocupar esses espaços com propostas artísticas, culturais, de cunho político, como críticas políticas e atividades elitistas que ignoram a grande maioria da população que vive nas periferias. Exemplos de organização popular que lutam por isso são as ocupações por moradia, que reivindicam seus direitos utilizando o espaço público que estão sem uso na cidade. Esse aí é o texto, então, Ocupar os Espaços Públicos, da Camila Dalcin, publicada no Tiro Certeiro, zine aí da Articulação Libertária de Santa Maria, publicada aí no final de 2013. Aproveitando o gancho aí do pessoal lá da Articulação Libertária de Santa Maria, lá, vou comentar um pouco aí sobre um projeto de lei que rolou lá em Santa Maria algum tempo atrás, sobre os espaços públicos. Tem uma lei federal sobre o artesanato. Tem uma lei federal, deixando bem claro, específico. Eu não me lembro agora o número nem o parágrafo da lei. Mas a lei dita assim, ó, que toda pessoa tem direito de expor seu artesanato, seu trabalho em qualquer via pública nacional. Daí o que um prefeito fascista chamado César Schirmer fez? Criou uma lei municipal proibindo as pessoas de expor na cidade de Santa Maria, de expor seu artesanato, de expor sua cultura. Isso é justo? Claro que não é. Claro que não é. Só que esse prefeito ele está se achando demais, né? Tipo, e o que o pessoal está fazendo lá? Fazendo que eu estou ligado aí na ideia do pessoal. O pessoal está ocupando espaço público, meu. Não tá pedindo autorização para a prefeitura. É público, então é nosso. É nosso, pessoal, que nem rolou na Concha Acústica esse domingo agora. O pessoal chegou lá com caixa de som, com isso e aquilo, ligaram na tomada e o espaço é nosso. Isso daí, que nem nós fazia do movimento punk, fazia lá no Farrezão, lá no meio das obras do Farrezão inacabada lá, que só está desviando o recurso, está miliando aquela construção lá, antes de construir aquele elefante branco lá, foram lá, gastaram sei lá quantos mil lá para reformar um campo, dali um mês foram lá, desmancharam todo o campo lá, desmancharam toda a verba pública, levantaram paredes termináveis lá, que a Cassisme está comprando um espaço público, que isso aí não pode, né? foram lá, compraram e estão construindo um bagulho para a Feisma lá, para os grandes comerciários de Santa Maria, que não acaba nunca aquela porra lá. E o que, que o cara fez? O cara foi lá, botou umas caixas de som, um microfone de karaokê, uma caixinha com para ir lá, botar guitarra e vocal na mesma caixinha, uma bateria, então, e ocupei um espaço público. Isso aí rolou durante 3 meses seguidos, tá ligado? E o pessoal tá ocupando a Gare, e tá ocupando, e tá ocupando, e estão botando pressão no prefeito, e isso aí mesmo. E o pessoal de Santa Maria tá de parabéns, que é isso aí que tem que fazer. Em Cachoeira do Sul vai rolar uma parecida, vai rolar um bagulho parecido domingo agora, na praça lá. E é isso daí. Bota fé aí, pessoal da Articulação Libertária e outros rolês, tantos aí que por Santa Maria, DCE, né, que lutaram, o Gapinha aí, o Punk, Casa do Skatista aí, muita gente fez muito rolê, né, Correp também, é, bota fé. Também aí o pessoal lá de Charqueadas aí, tá, rola a virada cultural por lá, o pessoal chega também na mão grande, ocupando espaço, metendo a caixa de som, o bandeirão, né, tocando o terror. O terror cultural, né, cara? E também o pessoal do Largo Vivo aí em Porto Alegre, né, que chega lá no Largo Glênio Pérez, que também tem uma lei absurda lá que proíbe eventos culturais num espaço público, né, cara? É uma vergonha, enfim. Mas é isso, né, cara? Tamo aí nesse domingo, então, a partir das 3 da tarde, aí na pista de skate em Cachoeira do Sul, na Praça José Bonifácio. A gente vai colar lá, levar as nossas lutas, as nossas músicas, a nossa insatisfação, a nossa vontade de festejar também, de estar compartilhando a convivência. Exatamente, o carnaval é nosso também, essa praça também é nossa, né, mano? Enquanto na outra praça vai estar rolando o evento dos burguês aí, o evento dos burguês aí, do pessoal coxinha, não sei o quê, a gente vai estar na praça lá, mandando ver, tocando o nosso som, fazendo a nossa contestação, e é isso aí. É? Enfim, mandar um abraço aí, então, para as pessoas que estão ouvindo o programa e tal. A gente vai rolar agora aqui 3 Beast Boys para dar uma animada aí, e daqui a pouco a gente volta então com mais uma parte do debate. Just like a box with the music loud, they can let me shout. We'll be right back. só sua, a praça é nossa. Bate-papo, Veganique, Rádio Caruncho botando som. Editora artesanal Monstro dos Mares, com livros bem diferentes. Skate, BMX, arte, gente bacana. Tudo isso no seu domingo. Venha para a Praça José Bonifácio. Traga o seu pendrive com músicas, seus chá gelado, chimarrão, um pano para sentar no chão, um lanchinho para dividir com os amigos. Traga sorrisos e seja responsável pelo seu lixo. O espaço público é plural, amplo, livre e não deve ser comercializado por nenhum tipo de instituição capitalista que, sob o disfarce de fazer cultura e entretenimento, quando na verdade faz somente a ampliação de seus mercados e negócios para as marcas que defende. A praça não é só sua, ela é muito nossa. Venha nesse domingo, dia 23 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, na Praça José Bonifácio, em Cachoeira do Sul. A praça não é só sua, a praça é nossa. Não somos uma organização, não somos um partido, não somos virtuais. Somos uma rede, somos reais, conectados, abertos, interdependentes, transversais, digitais e de carne e osso. Não temos cartilhas, não temos armas, nem ódio. Não respondemos à autoridade, respondemos aos nossos sonhos, nossas consciências e corações. Temos poucas certezas e uma crença. É de liberdade uma obra em eterna construção. E que a liberdade de expressão é o chão onde todas as outras liberdades serão erguidas. De credo, de assembleia, de amor, de possibilidades e posições políticas, de orientações sexuais, de cognição, de ir e vir e de resistir. E é por isso que convocamos qualquer um que tenha razão para se movimentar, que se junte a nós no domingo para a primeira praça não é só sua. Ciclistas, peçam a liberação da maconha. Maconheiros, tragam uma bandeira do arco-íris. Gays, gritem pelas florestas. Ambientalistas, tragam instrumentos. Artistas de rua, falem em nome dos animais. Vegetarianos, façam um churrasco diferenciado. Moradores do Rio Branco, venham de bicicleta. Somos todos cadeirantes, pedestres, motoristas, estudantes e trabalhadores. Somos todos idosos, todos pretos, todos travestis. Somos todos cachoeirenses, alienígenas, nordestinos, bolivianos, paulistanos, vira-latas e somos livres. Em casa, somos poucos. Na rua, somos multidão. Essa praça e essa cidade também é nossa. Aí, né, pessoal, ficou o chamado, então, aí, ninguém em casa, domingo, aí, assistindo Alienação do Faustão e futebol, né? Eu, particularmente, eu não vou poder, não, infelizmente, não vou poder participar aí, que eu vou estar de mudança, né, vou estar mudando de cidade aí, mas, bem, fui no primeiro evento aí que rolou, foi do caralho aí, uma galera lá, gente fina aí, conheci um monte de pessoal lá, troquei um monte, o cara trocou um monte de ideia massa lá, bem, pessoal do skate arrasando lá, do BMX então, nem se fala, um monte de pivete lá dando show aí, né, e esse daí então, som a fuder teve lá, muito papo bom, né, vou passar pro companheiro Perninha aí pra falar um pouco da experiência aí do que foi a primeira edição então aí. Bom, gente, o primeiro evento da Praça Radical se iniciou às 8 horas da manhã e seguiu até às 10 da noite. Todo esse momento que do evento, aí a Rádio Caruncho ficou tocando som ali. Também teve o grafite da galera aí, com participação de galera do pessoal de Santa Maria, que é a galera aqui dos movimentos sociais de Cachoeira do Sul. E o pessoal que colou por lá, que colou para participar também, o pessoal de fora aí. Foi um baita de um evento, também teve a galera das bikes e dos skates lá, que também contribuíram lá fazendo manobras e tudo mais. Foi um baita de um evento, quem quiser colar aí agora domingo que vem, não vai perder nada, cara. Então, vou fazer também o meu relato aí de experiência do evento que antecedeu, né? Não é o mesmo evento, mas foi outro evento, que foi o Praça Radical, que, porra, foi super bacana, foram 2 dias, né? Mas o domingo foi significativo, assim, porque a galera começou 8:30 da manhã, 9 horas, e foi até às 10 da noite, começou com um bailinho aí, que deu origem ao programa Gavetão do Soul. Então rolou muito Tim Maia, rolou funk como Legusta, rolou um monte de soul aí, foi soul e som, né? Foi muito legal. E depois, na tarde aí, enquanto isso, de manhã rolou o grafite da pista, cara, ficou muito legal. Inclusive ainda tem espaço lá pro pessoal levar suas latinhas lá, suas tintas lá, tem bastante muro ainda na pista. E de tarde rolou oficina de stencil pelo Levante Popular da Juventude, que a gente está chamando aí para participar também. Rolou o bate-papo sobre a causa indígena também, no dia anterior. Teve 2 bandas que tocaram nessa edição. Infelizmente, a gente não vai ter banda porque não tem estrutura de som. Mas se a galera das bandas quisesse agilizar aí, levar suas caixinhas de som, carregar, fazer uma força aí, também tá valendo, né? Porque é bom contribuir pro rolê, né? Não ficar só de acoxambração em casa. A gente vai levar o material que a gente tem, uma caixa de som, 2 computadores aí, 3 microfones e já era, velho. É isso aí, é o que tem, e vamos se divertir aí. O pessoal do Veganique aí, chamando o pessoal para fazer uma conscientização aí da opressão contra os animais e tal. Então, fazer aí um rango coletivo aí, o pessoal compartilhar alimentos livres de opressão aí, né? Sem derivados de nenhum animal. Fazer essa conscientização. Lembrar também da importância dos orgânicos aí, sem agrotóxicos e tal, né, cara? Isso é bem importante da gente lembrar aí, né, cara, que estão botando veneno na nossa comida aí todos os dias, full, né, cara? É avião passando e largando veneno em cima das pessoas aí também, né? Como a gente tem relatos aí. Enfim, então no domingo, dia 23 de fevereiro, né? 15 horas, 3 da tarde, a previsão do tempo ainda está meio confusa, assim. Tem horas que diz que é tempo bom, tem horas que diz que é possibilidade de tempestade. Mas azar, né, cara? Vamos chegar lá. Se der tempo bom, maravilha. Se não der, a gente inventa. Vai pra Feira Livre, sei lá. Vamos inventar alguma coisa, né, cara? Também vai estar o pessoal do skate, do BMX, colando forte aí, né? A gente super agradece a mobilização desses caras aí que conquistaram essa pista aí. Agora estão na luta pela ampliação da pista, né? Para gerar mais condições aí para os caras dar um rolê deles. Isso é bem importante aí da gente lembrar. A gente espera também que o coletivo feminista de Cachoeira do Sul, Levante Popular da Juventude, colhem por lá. Estamos aguardando aí retorno deles. Enfim, é isso. A gente vai rodar aí mais um bloquinho, então, com um Sepultura, um Rotten Filth aí, que é banda local aí. Mandar um salve aí pro Machine, pro Douglas aí, aquele abraço aí, pro Mentes também, que de vez em quando ouve a rádio, e depois rola outra Sepultura, no clássico lá, Nativity in Black lá, um tributo ao Black Sabbath, monstruoso, e depois a gente volta então para as despedidas aí, e era isso. Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, uma rádio livre e libertária no rolê.

praça não é só sua, a praça é nossa. Bate-papo, Veganique, Rádio Caruncho botando som. Editora artesanal Monstro dos Mares, com livros bem diferentes. Skate, BMX, arte, gente bacana. Tudo isso no seu domingo. Venha para a Praça José Bonifácio. Traga o seu pendrive com músicas, seu chá gelado, chimarrão, um pano para sentar no chão, um lanchinho para dividir com os amigos. Traga sorrisos e seja responsável pelo seu lixo. O espaço público é plural, amplo, livre e não deve ser comercializado por nenhum tipo de instituição capitalista que, sob o disfarce de fazer cultura e entretenimento, quando na verdade faz somente ampliação de seus mercados e negócios para as marcas que defende. A praça não é só sua, ela é muito nossa. Venha nesse domingo, dia 23 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, na Praça José Bonifácio, em Cachoeira do Sul. Essa é a Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, botando fogo na bomba aí do seu rádio. Vou fazer a leitura rápida aqui, então, num trecho do livro Redes de Indignação e Esperança, os movimentos sociais na rede na era da internet. Compartilhando dores e esperanças no livre espaço público da internet, conectando-se entre si e concebendo projetos a partir de múltiplas fontes do ser, indivíduos formam redes, e a despeito de suas opiniões pessoais ou filiações organizacionais, uniram-se. Sua união os ajudou a superar o medo, essa emoção paralisante em que os poderes constituídos se sustentam para prosperar e se reproduzir, por intimidação ou por desestímulo, e, quando necessário, pela violência pura e simples, seja ela disfarçada ou institucionalmente aplicada. Da segurança do ciberespaço, pessoas de todas as idades e condições passaram a ocupar o espaço público, no encontro às cegas entre si e com o destino que desejam forjar, ao reivindicar seu direito de fazer história, sua história, numa manifestação autoconsciente que sempre caracterizou os grandes movimentos sociais. Mas os movimentos sociais precisam ir além da internet para se relacionar com a sociedade em geral. Como o espaço público institucional, o espaço constitucionalmente designado para deliberação, está ocupado pelos interesses das elites dominantes e suas redes. Um espaço público é criado com a ocupação do espaço urbano e de prédios simbólicos. Em nossa sociedade, o espaço público dos movimentos sociais é construído com um espaço híbrido entre as redes sociais da internet e o espaço urbano ocupado, conectando o ciberespaço com o espaço urbano numa interação implicável e constituído tecnologia e cultura, comunidades instantâneas da prática transformadora. Então, é isso aí o chamamento, né? Vamos esperar aí todo mundo, então, no domingo, às 15h, e na quarta-feira, 22h, de volta aqui, então, na nossa rádio, para conferir o contrabando. Passar o microfone aí para as considerações finais aí do nosso amigo Careta aí. E aí, gurizada, vamos deixar então aí as considerações finais aí, né, pro pessoal que tava na escuta aí, pessoal que vai escutar na reprise aí, que não deu para escutar hoje, né. Vão lembrando então aí que a semana vai rolar uma manifestação fodida lá em Santa Maria, lá contra o aumento da passagem, contra a máfia da TU. É isso aí mesmo, todo mundo pra rua, vamos acordar cedo aí, né, vamos lutar contra toda essa corja aí, fascista aí. E lembrando domingo aí que tem um chamado ali na praça ali, vamos sair de casa e vamos sair da frente do Gugu, do Faustão aí, que quer em casa e vendo o Faustão e mandar abraço pra Cachoeira e já chega da exploração aí dos Tischler, dos Germano aí, vamos pra praça aí trocar uma ideia boa aí, comer um rango bom aí, de qualidade, e escutar um som massa acima de tudo aí, né. Então, até quarta que vem eu tô de novo aí ao vivo com o Cachorro Caos aí, provavelmente vai ser a última vez que o Cachorro Caos vai ser feito de Cachoeira do Sul, né? Mas o Alê ninguém sabe aí, então isso daí eu vou deixar um abraço aí para vocês aí e passar pro Perninha, já falei demais aí, fui. Um abraço pro pessoal que estava ouvindo o programa, o Contrabando. Eu convidar o pessoal a colar também ali na praça, José Bonifácio, domingo. Vamos se mobilizar, vamos sair de dentro de casa, vamos sair de dentro da caixinha e vamos fazer a luta crescer mais. Grande abraço. Vou passar para um companheiro que chegou agora aqui, vai se identificar. Boa noite a todos aí que estão aí na audiência dessa grande rádio, que hoje está entrando nas ondas das nossas casas aí com só informação legal, só informação precisa, sem propaganda de cerveja, sem propaganda de cigarro, de jornal. Então, meu, essa é a rádio que nós queremos ouvir, uma rádio que faça um bem aos nossos ouvidos e aos nossos corações. A Rádio Garoto veio para ficar. E a luta vai ser grande, a luta vai ser dura, mas venceremos, venceremos e venceremos. É isso aí, venceremos, galera. Então, ficamos aí, um abraço, até domingo, esperamos todo mundo na praça. Mandar aí um abração aí pro meu brother aí, Sangue Bom, Vagnão, que tá na escuta. Também pro Iago lá de Charqueadas. Pessoal da Articulação Libertária lá de Santa Maria, também o pessoal da Ocupa 171 de Pelotas aí, mandou um salve. E também nesse final de semana aí vai rolar o terceiro encontro de Educação Libertária lá em Sapiranga. Nosso companheiro Selvio aí da editora artesanal Monstro dos Mares vai estar por lá, levando o nosso rolê. Em seguida também tem o Deva, o Desescola de Verão Anarquista em Araranguá. A editora também vai estar por lá. E na sequência ainda, o oitavo aniversário da ocupação, o Squat Corcel, lá em Blumenau. Vamos estar lá também com o rolê da editora. E é isso aí. Esperamos todo mundo. É nozes. E agora vamos rachar o coco aí com... homenagem ao Black Sabbath pelo Type O Negative. E é isso aí. Até.